Eu tô chegando. Na moral. Banca nervosa, manos de proceder. Com soldados prestes a atacar. Essa é a hora, o bicho vai pegar. Terror, alta voltagem. Dessa vez não tem acerto. Na nossa quebrada a parada é mais quente. Fechou o tempo. E saber quem vai sair, senão já era. Senão já era. Tira de manual. Escute nossas ideias. Essa é a hora, o bicho vai pegar. Tá pior e ligado no esquema. Esse é o nosso lema. Tá pior e ligado no esquema. São Bernardo de Adema. Tem futuro, os mano fica sentado na esquina. Pois seja bem confira. Bomba legal, a consciência é forte. Longe da mira da morte. Tem que ser sangue bom que não vacila. Que não pira. A maioria é periferia. Respeito, lealdade em primeiro lugar. Esse é o lema em qualquer lugar que vai. Bicho vai pegar. Tá pior e ligado no esquema. Esse é o nosso tema. Tá pior e ligado no esquema. No ABC, São Bernardo de Adema. Comigo é assim, mano. Nos toca disso, não vou ficar passando pano. Seja você mesmo, um negro guerreiro. Isso é pra provar que nós estamos chegando. Se aproximando, vamos que vamos. Todo jogo pra ganhar. Eu tenho uma missão e não vou parar. À disposição. Essa é a hora. Tá pior e ligado no esquema. Esse é o nosso lema. Tá pior e ligado no esquema. No ABC, São Bernardo de Adema.